O tema, então, hoje aqui a ser colocado é o suicídio. Algum tempo atrás já foi falado suicídio, causas e efeitos, né? Mas hoje a gente vai tentar colocar o suicídio de uma outra forma. O que, que é exatamente suicídio? Para a gente saber, suicídio é o ato de alguém a cometer contra a ele próprio. É o ato, digamos assim, de um duplo homicídio, onde alguém se mata. Quer dizer, é um suicídio duplo. É matar alguém e que esse alguém seja esse próprio autor, digamos assim, do homicídio. Isso é o tal de suicídio. É considerado aqui no Brasil como um crime hediondo e as pessoas, inclusive, que não conseguem chegar a termo, né, que não conseguem realmente se suicidar e sobrevivem, elas são, digamos assim, intimadas e corre processo criminal. Então, aqui no Brasil é assim, pelo menos. Mas, afinal das contas, por que é que acontece, assim, os suicídios? Por que existem suicídios? Inclusive de pessoas que, às vezes, aparentemente, a gente, pelos nossos julgamentos, né, aparentemente não teriam motivo nenhum de suicidar-se. Outras estariam em situações, digamos assim, financeiras, situações materiais extremamente estáveis e até bem demais. Outras, então, que talvez, além de ter essa situação financeira, essa situação econômica extremamente estável, elas têm também, inclusive, adquiriram no passar da sua existência atual um certo conhecimento que jamais alguém pensaria que talvez fossem essas pessoas com tamanho nível de conhecimento chegar ao suicídio. Mas aí eu tenho que fazer uma observação, né? Que nós não somos donos da verdade. Ninguém de nós, ninguém da Igreja Católica Apostólica Romana, nem dos espíritas, nem de qualquer tipo de igreja evangélica, nem das religiões judaicas, nem da religião islâmica, ninguém é dono da verdade e ninguém de nós tem o direito de julgar tal ato. Essa é a questão. Porque as causas, às vezes, que fazem com que essas pessoas cometam esses atos que eram um ato contra si próprio, é algo tão íntimo, é algo assim tão relevante para elas e irrelevante para nós, que não é de nosso conhecimento. Por quê? O ato do suicídio, ele não vem de repente, não acontece de repente, simplesmente eu vou me suicidar, vou me matar, vou me dar um tiro, vou me enforcar, de uma hora para outra. Não. Isso é uma coisa que demora, é uma coisa gradativa, lenta. Às vezes as pessoas, elas, digamos assim, elas ficam imaginando, ficam planejando esse ato do suicídio em si com verdadeiras, digamos assim, detalhes, pequenos detalhes que dariam inveja a qualquer pessoa querendo planejar alguma outra coisa. Quer dizer, essa pessoa, ela planeja, mas ela planeja de uma forma tão, digamos assim, perfeita, que às vezes demora, às vezes, 8, 10, 12, 15 anos, outro demora 5, 6. Então, o suicídio, ele não é assim, hoje eu vou me suicidar. Não, isso é uma coisa muito gradativa. E qual é que hoje, pelo menos os estudos apontam, qual é que são as principais causas dos suicídios? Eu aqui, essas causas que eu vou colocar aqui, que nós vamos colocar, elas não são em ordem de porcentagem maior ou menor, simplesmente são causas. Em primeiro lugar, que eu vou colocar aqui, são as depressões. As depressões são, hoje, já comprovadamente falando pela OMS, Organização Mundial da Saúde, de que a depressão hoje é uma doença mundial, é uma doença de, digamos assim, que atinge todos os países, tanto os mais pobres como os mais ricos. E uma das grandes causas do suicídio é a depressão não tratada. É a depressão não tratada. Porque existem depressões onde existem, digamos assim, falta de substâncias químicas no cérebro que precisam ser tratadas. E essas substâncias precisam ser recolocadas através de medicação. E não adianta a gente, às vezes, teimar em se tratar com homeopatia e com remedinho, com chazinho, que não resolve. Tem certos casos de depressão profunda que precisam mesmo ser tratados com a alopatia. É comprimidos, remédios, digamos assim, medicamentos antidepressivos mesmos. E não adianta, essa é a questão. Outra grande causa, tá, são as esquizofrenias. O que é uma esquizofrenia? A esquizofrenia é uma doença mental que plasma na pessoa que é esquizofrênica algo que não existe. Então, digamos que eu seja um esquizofrênico. E eu estou aqui nessa janela aqui, no terceiro andar, e eu simplesmente, através da minha esquizofrenia, que é a minha criação mental, que os esquizofrênicos, eles criam algo mental, plasmam um mundo diferente dentro da mente deles. Eu estou aqui no terceiro ou quarto andar do meu apartamento e eu estou olhando pela janela e, de repente, eu vejo aqui na frente um jardim bonito, cheio de flores, de árvores. E o que que acontece? Eu pego e vou pular a janela para ir lá no jardim. Eu vou cair lá no chão, na calçada. Acontece isso. Os esquizofrênicos, eles plasmam uma ideia, criam, acreditam nessa ideia, e muitos realmente partem para o mundo da espiritualidade através de um ato suicida, mesmo sem sabendo que ele está se suicidando. Outras causas, doenças incuráveis. Tem muitas pessoas que não suportam a ideia de ter dentro da família ou nele próprio uma doença incurável. Uma doença terminal, incurável, quando chegou, digamos assim, doenças terminais. O que que acontece? Se ele tem possibilidade e se ele tem mando de corpo, ele pode sim se suicidar, para abreviar, segundo ele, o sofrimento. No caso da família, de alguém numa família ter uma doença incurável, no pai, na mãe, no filho, na mulher, na esposa, no marido, também talvez não consiga, por talvez de bem provável que seja de uma questão emocional, não consiga suportar aquela ideia, não consiga suportar aquela pressão emocional de saber que esse alguém tão querido um dia vai morrer e que não tem volta. O que que acontece? Bom, eu vou me suicidar, porque eu não quero ver o fim do outro. Acontece, sim. Isso também está nas estatísticas. Outra causa também, que eu diria que hoje também contribui muito para isso, as drogas. Existe também um estudo da mesma OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que, se não me engano, existe uma grande porcentagem de pessoas com a faixa etária de 21 anos, e é uma bela porcentagem, de 21 anos, que são aqueles que mais se suicidam, 21 anos. E comprovadamente, esses de 21 anos são aqueles que mais consomem, nessa pesquisa, fala-se isso, que consomem tanto drogas lícitas como drogas ilícitas. Através, então, do uso dessas drogas, através do uso da drogadição, se chega a esse ato de suicídio. E tem também uma outra causa, que são as pressões exteriores. O que que são as pressões exteriores? São as obsessões. Eu diria que todas essas outras quatro causas, que são as doenças incuráveis, esquizofrenia, depressão, drogas, elas sofrem um agravante quando também entram essa questão de pressões exteriores, sejam de desencarnados ou sejam de encarnados. Seriam obsessões desencarnadas, algum espírito, digamos, alguma entidade espiritual que tem uma aversão bastante grande àquele que tem tendência suicida e que vai tentar fazer com que ele chegue realmente a essa questão de se suicidar. E outras obsessões verdadeiramente encarnadas, que são encarnados tentando obsediar outros encarnados, alguém que fica ameaçando, alguém que fica o tempo todo, digamos assim, incomodando, enchendo a paciência da pessoa que tem essa tendência suicida, que chega um certo momento que o cara diz, não, peraí, eu já estou cheio disso, eu vou pegar e acabar com a minha vida, porque não aguento mais essa pessoa. Bom, pegue, some. Então, essas são as principais causas dos, digamos assim, suicídios. Qual é que é a solução para isso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, três pequenas e simples palavras. Equilíbrio, resignação e muita calma. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas não é fácil isso, mas é possível. Manter o equilíbrio, a resignação, quando nós não podemos fazer outra coisa a não ser nos resignar, e manter a calma. Isso se chama de estrutura emocional. É estrutura emocional, aquilo que a gente chama também de QE, que é o quociente do emocional. Bastante interessante hoje, inclusive, muito utilizado nas entrevistas de emprego de grandes empresas. O QE, o quociente do emocional. A maneira que nós agimos no momento de uma pressão emocional. A maneira de que nós tratamos de certos, digamos assim, de certos problemas, né? Às vezes bastante complicados, através da nossa própria ação emocional, do nosso próprio controle emocional. Então, essa é a questão, digamos assim, os suicídios vão parar? Claro que não vão parar. Sempre existiram e vão existir cada vez mais, porque a quantidade de pessoas que existem hoje no planeta é maior. Então, a porcentagem vai cada vez aumentar. Mas, através, né, do equilíbrio, da resignação, da calma, desse controle emocional, nós podemos, sim, um dia, tentar chegar a, eu não digo de eliminar por completo os atos suicidas, mas, sim, diminuir em proporção essas questões de suicídio, né? E o depois? O que acontece com os suicídios, os suicidas, depois? Será que aquele que tinha um conhecimento mais elevado, que ele tinha uma estrutura mais elevada, ele vai ser tratado, ele vai ter o mesmo final? Digamos assim, o mesmo final não. Vai ser, digamos assim, no outro lado, digamos, no mundo da espiritualidade, que continua a vida lá no outro lado? De que maneira que ele vai ser tratado lá? Como é que a espiritualidade vai receber ele lá? O esquizofrênico que morreu mesmo, se suicidou sem saber que havia se suicidado, ele vai ser tratado de forma igual? Aquele que se suicidou e ele estava de cara cheia, ou drogado totalmente, como é que ele vai ser tratado? Qual é que vai ser, digamos assim, o procedimento lá na espiritualidade? Quer dizer, eu não vou responder essas perguntas. Eu só estou fazendo questionamentos. Aquele que resolveu terminar com sua própria vida porque não queria mais ver a esposa, o filho, o pai, ou a mãe sofrer de uma doença terminal. Como é que ele vai ser tratado? Entendem? Então, isso é uma questão que eu diria que só o Mestre Supremo, né, que vai um dia nos dizer o que, que nos dizer não, ele já sabe o que vão acontecer. Cada um que no momento do acometimento desse ato, ele já está traçando o seu caminho no outro lado. Tudo já está traçado. Então, um bom remédio mental para nós: equilíbrio, resignação, calma, esquecer um pouco do materialismo e do consumismo exasperado e se importar um pouco mais com o espiritualismo, com a espiritualidade, com a nossa espiritualidade. Obrigado.